Curo 7 Ama e contorno na frequência 119.8. Oi, Salvador, bom dia. Eu sou Guilherme 251 no Porto Paraná 190. Avenida 251, bom dia, estou autorizado na linha de colapso 10, vento no 30 graus, 07 noite. Ô, 6251, vai levar uns 2 minutos ainda para decolagem, pode a linha aí manter? Gente, 6251, então desconsidera, me reporta totalmente pronto, ponto 090. Gente, 6251. Cassini, 251, pronto, totalmente pronto. Gente, 251, na linha decola, 10, vento no 30 graus, 06, nós. Cassini, a linha decola, dá 10, 6251. É, 6251, no decolado 38, no controle 119, decimal 8. É, 6251, copiou, Torre. Salvador, 351 no 741. para baixo travou. Então 3597, ajuste 810 no meia, livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 079, informe, pista úmida. Sincronizado pouso na 10, da 3597. São 3597, solo aos 42, livre à direita, chame solo, 121, decimal 1. 21 na liberação, 3597. Salvador, bom dia, o avião Alfa Vitor Uniforme. Sim, Alfa Vitor Uniforme. Uniforme estacionado no pátio 1, posição remota, pátio 1, posição remota. Solicito autorização de negócio para o gate número 4, 5, gate número 5. Gente, por gentileza, dimensão 121, decimal 1. Positivo, 21, decimal 1, obrigado. 2, bom dia, Rio 5975. Rio 5973, bom dia, hoje de altímetro 0,6, livre pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 0,59, informe que a pista encontra-se úmida. Livre pouso na 1,0, 5,9. Rio 5973, o solo é 07, livre direita, chame solo 121-1. Livre na direita, 211, Rio 95973, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Gol 961, Nono 2, com a Foxtrot, da Medalhão. 961, chama seu aluno, 21, 1. Tem alguém lá?